021, clear climb runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Please surrender runway 10, particle 01. Antes da Juliette, Oceania 6300. Voo 398, antes da Juliette. Voo 398, 3A, Juliette, porta 10. Juliette para 10, voo no 398. Salvador, boa noite, passageiro 2284, informação 7. Boa noite, passageiro 2224, aciona identificação. Chegada Mari, desce e mantém a nível de voo 050, passageiro 2224. Mari para o 050-2224. Poderia só dar uma corrida pra gente, a temperatura ainda permanece 27 graus? Entendi, confirme. Se a temperatura é a mesma do aqui, ainda 27 graus? Relativo, tá 26.6 graus. Tá, ok, muito obrigado. É 201, eu vou aguardar um instante. A sua escuta. A 3258, autorizado final S, chame agora a torre 1862. Vai aproximando a Juliette Oceania 6310. 6310 vai manter a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, o Oceania 6310. O Oceania 6201 está totalmente pronto? Está sim, está só coordenando o pessoal de salto. Zona 20, gravidade norte, pouso autorizado, tá 3858. E pouso por 3858, só confirma o vento. 120 graus, 10 mais. Obrigado, obrigado. Então, vai chamar para o novo pushback. Chamarei, senhor, não tá conseguindo recolher o finger aqui. O chinelo 6310, autorizado, Juliette, portão 612. Consegue o táxi, o Juliette, até o portão 612, o chinelo 6310. Down there, Portugal 021 with you. Airport 021, clear taxi via taxiway Alpha, report short, taxiway Juliette. Alpha, report short, Portugal 021. Salvador, boa noite, 1885, assistente da Tango, autorização 360 para Guarulhos. Gol no 885, informação é uniforme. Momento, ajuste no 0 no 8, aponta para a cópia. Gol 885. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulão no 6, nível de voo 360. Saia da El, Leda, após Leda, direto bridge, onde a Interceptor ouvia, após, conforme rota. Decorda pista 10 com primeira curva direita, transponde 5401. E o controle de Salvador 120 decimal 8. 360 aprovado para Guarulhos. Rota do plano de voo, da El, Leda, após Leda, Vinci. Recepta o Esterovia, decolda 10, curva direita. 5401 na Responder, 208 é o controle. 8, 5, 5. O gol no 85, por gentileza, que eu esteja apenas a rota. Então vamos lá então, eu presumo no 6. BHZ, direto trip, direto porte final, depois direto. Correto, é pronto, gol no 85-09. É, pode dar. Ok, agora o Ocean é 6201, solicitando novo pushback. 6201, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Azul 4071. Siga Azul 4071. Beleza, poderia tomar a saída provável? Tem já o plano que o senhor planta a planta com a cópia? Machando copia. A informação é uniforme. O senhor está autorizado em Salvador, Campinas, via piso 1 no 6, nível de voo 360. Saída El Leda, pós Leda, direto Bridge. Pode interceptar o via, pode autorizado conforme a rota. Decola pista 1-0 com primeira curva direita. O transponder é 5420 e o controle Salvador no 20.8. Chegou 0 conforme. Del Leda, Bridge. Após o 1-6, curva direita. 1-0, transponder 5420, 1-2-0-8, é o controle, o azul 4-0, fechando. Mas o 47 não consegue por gentileza apenas o nível? 360. Correto, chame pronto, 4071-201. Semana posicional, azul 4-0, fechando. Então, boa noite, 3-8-5-8, na época. 3-8-5-8, Alfa, Juliette. Alfa, baixão, Juliette. O Chilema 201, tá, já vai dar início ao pushback? É, senhor, já veio dois operadores de finger aqui, eu solicitei o senhor que achei que o segundo ia dar jeito e agora nem dois operadores conseguiram recolher esse finger aqui. Vou novamente chamar o senhor, tá ok? Peço desculpa mais uma vez. Sente, chame para o novo pushback, hein? Chamarei, desculpa, tá? Não, não tem problema não. Não, é Portugal, Zero to One, vou prosseguir. É Portugal, Zero to One, clear, main apron, light, you left, gate 1-1. Para Salvador, entendeu? Para ingressar na terminal. Aguarde coordenação, vou coordenar com o engenheiro. Salvador, passaria 24, pode voar direto do Uno? Sim, para Salvador. Passaria 2224, pode voar direto do Uno? Mantenha a estrada 2224. Papa Romeu Vitor Eco Lima, identifique, chegada Mari, desse manter o nível 050. Chegada Mari, 050, autorizado, Juliette, portão 033858. Juliette até o 033858, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3662, gente da Uniforme, autorização Natal. Estamos, Salvador. Autorizado Salvador Natal, via Upsilon 1-0, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar. Levada pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponde 5-4-1-3. No controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Nível 370, aprovado para Natal, via Upsilon 1-0. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda na Puca Zipar. Adiciona 5-4-1-3, controle após 1-2-0-8, então 3662. Está confirmando a saída Puca, transição Zipar, ok? Afirmativo, Puca Zipar, 3662. Correto, em pronto, 3662. Chama na conta. 6201, posição 5, agora pronto para o pushback. Autorizado, chama para o táxi, 6201. Autorizado, pushback, 6201. Alô, Salvador, web 5827, pushback saneamento, posição 4. 5827, vai guardar o número 2 no setor. Guardando no seu escuta. Tem um estimado, senhor? Beleza? Vai apenas aguardar o início do táxi do Airbus da Avianca, que iniciou o pushback no 05. Ok, tá na sua escuta. Salvador, agora na 604. Voo 604, acione a identificação, chegada Mari. Desça para o nível de voo 060. Identificou Mari 060, possível sinal de RS Luiz. Afirmativo, será autorizado assim que passar a etapa. Obrigado. Estabilizando em RS, avistando 2224. T224, chame agora a torre 118612 e está autorizado o final aliás. 186, obrigado. Salvador, boa noite, passaria 2224. Boa noite, passaria, já está ficando baixado de Salvador. Passaria. Continua o localizador estabilizado. Ajuste altímetro no 018. Vitor Herculima. 2010, vai apontar estabilizado no INS 10, Vitor Herculima. Gol no 604, desse mantenha o nível 050. 050, 604. Hora de 40 minutos, alterna com fim. 6201, dois ataques, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, pistão no 0, torre 18, pressão 62, ajuste no 08, bom voo. Obrigado, vai iniciar o táxi, ponto de espera, monitora a torre, eu chamei 6201. Jet 5827, após a passagem da Airbus da Avianca, sua cauda, tem livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Ok, após o Avianca, vai iniciar a Airbus 5827. Marcador externo, baixado e travado, 2224. 2224, fogo autorizado, pista 10, pressão 10 graus, 9 graus. 24. Boa noite, Xané 6201, no visual com tráfego na curta final, se autorizado após a linha cola de imediato. Ok, tráfego na final, Embraer, passarela. Ou o Xané 6201, ali mantém a faixa. Após a linha, mantém 6201. Paulo, boa noite, ao gol no 889, tem essa informação ainda quanto para o Galeão. 889, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, no 889. Autorizado, Salvador Galeão, via após o 190, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda Bridge, onde está interceptando via, após autorizado conforme rota. Decola pistão 90 com primeira curva à direita, transpone 5416 e o controle Salvador 120.8. Autorizado, nível 360, via uppers 190. Da Euleda Bridge, decola da 10 com curva direita, 5416 é o transponder, 120.8 o controle, o gol 1889. Pegamento crash, importa para pushback, saneamento, gol 1889. Camará nessa, pronto, gol 1889. Deixa para 219224. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, boa noite, fez ataque via Alfa Chamante Juliette. Autorizado via Alfa Chamante Juliette, 2224. Para o táxi web 5827, está com 190, boa, 3 horas e 35, alterna com fixe. Autorizado táxi à sua direita via Índia, Alfa, ponte para pistão 0, torre 118.6, ajuste 1018, bom voo para o Galeão. Índia Alfa, ponte para 18.6, 1018, o 57, boa noite. No 4071, vai aguardar mais um minutinho para o pushback. Na escuta, 4071. Aeronavículo Alfa 4, chama 120, 208, por favor. 208, boa noite. Passa para Papagou, foi a sua identificação. Antes da Juliette, o 2224. 2 milhas, sudoeste de Salvador, vigilância, Rodmar e Papa Golf. 14, 2224. E Salvador, boa noite, 5827 da OES, ponte espera da 10, pronto. Fab, 5827, além da cola, pista 10, entrando 3 horas graus, 8 horas. A linda é cola, pistão 0, 5827. Quebrei o portão, o porão novamente, então cancelando por agora, nesse momento, o pushback acionamento. Grato. Gente, reporte novamente então para o pushback, o L4071. Reportará. Seguir para Recife agora? Mantém o nível de voo 130 e dá presente voo direto à posição onde? Bravo Alfa Tango, tem condições de voar onde? De Charlie, Oscar, November, Delta Echo. Quase Delta Echo. Reportará 471. Não, Aracaju. Estabilizado no localizer, Victor Eco Lima. Victor Eco Lima, está autorizado a final LS, chame a torre 1-8612. 1-8612, Victor Eco Lima. Gol, 1604, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, vai reportar LS, gol 1604, autorizado LS Whisky. Lima ativo, está autorizado ILS Whisky, 8 Serra Vito 366, o gol 1604. É 04. Amanhã a descida agora fica autorizada até 2.500 pés, o ajuste 1.018. Inicialmente Mateu 368, agora 604. Lagoa Servito 368? Firmo. Ok, então pronto, Servito 368, descendo para 2.500 pés. 2.500. Salvador, Tanto 3662 no 08 para pushback acionamento. Tanto 3662 no 08 em livre acionamento, pushback em coordenação com equipe de solo, chame para táxi. Que autoridade chame para táxi, 3662. Salvador, boa noite, web 5827, cruzando 1500. Objeto 527, contato radar, sube e mantém o nível 360, mantém a saída da EL. Ok, vai manter a saída, não seria possível o Varael não, né? Não, tem um tempo do chão na frente, mantém a saída. Ok, vai manter a saída, 527. Xené 6201, vou ir na direta posição bridge. Direto bridge, 6201. O Webjet 5827, vou ir direto da EL agora. Da EL 5827. Totalizador, 1604. 04, autorizado final LS, chame a torre 1-8612. Obrigado, boa noite. Boa noite. Prossiga, metrismo no Zé. Liga 612, plano instrumento Recife, proposto nível 350. Objeto 5827, suba restrito ao nível 340. 340 restrito, 5827. Foi aprovado. Montará. Nível de voo 350. Saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Onde interceptor ouvia. Acorda pistão na 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5407. E o controle de Salvador 120.8. O Oceaner 6310, solicitaria se possível, só com problema de navegação, executar a saída Conde em transição Aracaju. Gente, aguarde pela coordenação. Aguardando coordenação, então Recife 350, aguardando a saída, decolando da pista 10, cruzando da esquerda, 5407 é o transponder, controle 1208. Gente, está correto, aguarde pela confirmação da saída, ok? Afirmativo, obrigado. Caixa Lauro. Afirmo, Vitor Acolim. Gente, ingresso na Alfa, antes da Juliette, chame Salena 219. Alfa, antes da Juliette, 219, Vitor Acolim. 80, Ribeirão Preto, todos os ataques à direita, vem de Alfa, no ponto de espera, 1886, ajuste 1019. 19, à direita e esquerda, 1866, quando pronto, 42071, bom fim de semana. Alô, Salvador, boa noite, Papa Romeu do Caracolema. Alô, Vitor Acolima. Vitor Acolima, autorizado, Alva, chama aí do Juliette. Papá Romeu Vitor Acolino vai manter a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, Vitor Acolino. Rua de TAP, desse mantém nível 50. Identificou, TAP, 150. A Golf, desse mantém 050. 050, Golf. Salvador, boa noite, 4071, visual com tráfego na final, mantendo o ponto espera da Alfa 0, pronto. Em condição de olhar a decolagem parada ou prefere aguardar? Afirmativo. Afirmativo o quê? Além da decolagem parada? Sim, decolagem parada. É a Agilígia, autorizada alinhar e decolar a pista no 0, vento 120 graus, 94071. Alinhando e decolando a pista no 0, 4071. A gente vai manter a posição Vitor Acolima, aguardando apenas o início do táxi do Airbus do Datan, através do 08. Guarda. 168 a bordo, tem 2:45, até na Fortaleza. Já táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, pistão no 0 Torre, 118162, ajuste no 099, tanto 3662. Autorizado Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, 186, tanto 3662. Alternativa no 3325. 251, alterna 3325 para o Web 5827, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, 6313 da Oceania. 6313, identifique, chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, 1019. Identificado Bonf.